Eu nunca vou esquecer a nossa primeira vez. Não vou, não vou, não vou. Eu nunca vou esquecer tudo que a gente fez. Juro que meu bem, não vou. Eu te dava amor, ganhava carinho. Eu te dava abraços, ganhava beijinho. O que tu queria, eu sempre te dava. E o que eu pedia, você me entregava. Amor, amor. Você sempre me deu amor. Amor, amor. A gente nunca se cansou. Amor, amor. Você sempre me deu amor. Amor, amor. A gente nunca se cansou. Eu nunca vou esquecer a nossa primeira vez. Não vou, não vou, não vou. Eu nunca vou esquecer tudo que a gente fez. Juro que meu bem, não vou. Eu te dava amor, ganhava carinho. Eu te dava abraços, ganhava beijinho. O que tu queria, eu sempre te dava. E o que eu pedia, você me entregava. Amor, amor. Você sempre me deu amor. Amor, amor. A gente nunca se cansou. Amor, amor. Você sempre me deu amor. Amor, amor. A gente nunca se cansou.